voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor. Anjos de gás, asas de ilusão, e o sonho audaz, feito um balão. Luar, luar, eu sou assim, brilho do farol, além do mais, amargo fim. Simplesmente só rock do bom, ou quem sabe jazz. Som sobre som, bem mais, bem mais. O que sai de mim vem do prazer. Amor, já sabe.